Segura Latino. É o Bruno e Marrone na área, garoto. Fala, Bruninho. Fala, Marrone. Vamos lá. Valeu, Latino! Valeu! Valeu.